国际广播电台。 Aquí, a Radio Internacional da China. Aquí, a Radio Internacional da China. Aqueles que acham que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China. Saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn